Então, assim, ao longo da primeira hora de hoje passaram por cá nomes como Who Made Who e Night Drive. Abrimos a sessão com Dutong e a música Surging Memories. Passamos para Rufus do Sol e a música On My Knees. E depois passará a palavra a Kiwi com Hello Echo. Votos de uma excelente noite de sábado. Bem-vindos. Looks like there's rain up ahead. Like there's a crack in the heavens. Feels like my day could be turning. Like I can tell if my luck's gonna change. If you could see me now, I'd probably let you down. But that's enough for me. You got me begging, baby. Playlist com Miguel Bettencourt. Hello Echo, uma música de Kiwi, entram no alinhamento os habituais na playlist Who Made Who e a música Silence and Secrets. Depois Fred Falk traz-nos uma versão de Burning Down the House dos Talking Heads. Close your eyes. Burning Down the House, uma versão de Fred Falk deste clássico dos Talking Heads, passamos para outra versão, desta feita dos Radiohead. Quem nos traz é Night Drive e a música é Where I End and You Begin. Daqui a pouco, Hercules and Love Affair. Playlist com Miguel Bettencourt. Playlists. Aos sábados, ao final de tarde, no Rádio Clube de Angra com Miguel Bettencourt. Playlist aos sábados no Rádio Clube de Angra. Só agora chegou à antena do Rádio Clube de Angra, está a ouvir a playlist. Eu sou Miguel Bettencourt e estarei aqui deste lado na vossa companhia até às 21 horas. Ouvimos a música Hercules Theme de Hercules and Love Affair. Entramos no primeiro hat-trick da noite a cargo de Gus Gus e a música Polly Yesterday. Depois Navi e Young Ejecta trazem-nos respectivamente as músicas Perfect Speed e Screen Guru. We'll be right back. Playlist com Miguel Bettencourt. Para a primeira hora da sessão de hoje da playlist, ficamos com Double Shadow, uma música de Junior Boys. Daqui a pouco, na segunda hora, das 20 às 21 horas, passarão por cá, entre outros, Michael Jackson, Tears for Fears, Rick James, enfim, muita música da cena pop da década de 80, do século passado, imaginem.

you need someone to hold you tight, and you think love is to pray, but I'm sorry I don't pray that way. Once I ran to you, now I run from you. This tainted love you've given, I give you all a boy could give you. Take my tears, and that's not nearly all. Tainted love. Bem-vindos à segunda hora da playlist de hoje. Eu sou o Miguel Betancourt, assino a playlist na Voz da Terceira aos sábados das 19 às 21 horas. Esta segunda hora será totalmente preenchida por música pop e soul dos anos 80. Abrimos a segunda hora com Soft Cell e a música Tainted Love. Passamos para Inner Life com I Like It That Way, depois Hurt, Wind and Fire com a música Groove e por fim Respect de Adeva. I like it just like that. I like it like that. I like it. Take a stroll, get your tempo. Playlist com Miguel Bettencourt. Adeva, Hurt, Wind and Fire, Inner Live e Soft Cell, um clássico, um dos clássicos deste mundo, Billie Jean de Michael Jackson. Daqui a pouco, Prince. Beauty queen.

Aproximamo-nos do fim da playlist de hoje. Fizemo-lo com Shout, dos Tears for Fears. Entram no alinhamento Prince e Erasure, respectivamente com as músicas Kiss e A Little Respect. A entrar na reta final da sessão de hoje, entram no alinhamento Rick Astley e Rick James, dois Ricks, o primeiro com Never Gonna Give You Up e depois Rick James com a música Super Freak. Playlist com Miguel Bettencourt. Sing. Super freak, super